prossegue táxi Alfa Juliette para a posição 07. Alfa Juliette para 07. Sendo Juliette, mandei com as precisões no corredor até posta na parada base. Na parada base, Juli. Eu prossigo. 20 novembro, Oscar Romeo, chame a torre 1-8-6. Mantendo 500 pés. É um helicóptero. Lembra, Oscar Romeo, a intenção é prosseguir direto pro pátio? Controle, boa tarde, é o Web 6741. Temos uma aeronave que decolou da 17, prosseguindo pro farol de Itapuã, mantendo o nome e o pés, ok? Então, pode proceder para final 35 e aguardando instruções. Juliette é o meu processo. Novembro, Oscar Romeo, reporta na final da 35, ajuste no 092, ok? Mike, Juliette Romeo, reporta na sala da barra. Tango Romeo, frequência. Tango Romeo negativo. Sal 070, clipe 5240. Clipe 5240, desça para 4 mil pés, o ajuste no 092. 4 mil com 12, 5240. Clipe 5240, reduz velocidade para 1809, será o número 2 para aproximar. 7, reduzindo 180, 5240. Controle o 6740, padrono. Web 6741, prossiga. É possibilidade de voar o put, tudo. Web 6741, aguarde. Azul 4207, chame Recife, frequência no 25.1, alterna 136.25. Tango Kilo Romeo Oscar. Whisky Kilo Zulu está a 2 milhas. Pouso autorizado, 100 com 099, ok? Tá bom. 754, complete aproximação, torre 1-8-6. 18-6, obrigado, bom dia. Clipe 5486, chama Recife, frequência 1-2-5-45, alterna 2-6-85. 2-5-4-5-2-5, obrigado, até a volta. Clipe 5240, desça para 2 mil pés, autorizado LS, é posto estabilizado. Para 2 mil, reportarei estabilizado, 5240. Despacho 6741. Romeu, Romeu, Solos 47, confirmando 45. Livre táxi ao estacionar, frequência livre, November Oscar Romeu. Oscar, frequência livre para coordenação. 754, na escuta. Boa tarde, eu vou no 754, final da 10, baixado ao trabalho. Bono 754, boa tarde, pouso autorizado, pista 10, vento 1, 10 graus, 08 nós. Autorizado, pouso na 10, voo no 754. Essa é livre, que o tambor meu. Mike Jet Romeu, tem um tráfego mantendo 1 no meu pé. Zero 089 para Vitória 360, aguarde cópia. Nael Leda Eudes. Zero, sem indicação, chega da Mari, disponível 050. 050, 9600. Juliette, frequência livre para coordenação. Azul 4089, Vitória 360, está autorizado via Upper Whiskey 50, da cola 10, curva direita, saída da El, Leda, após Leda, Eudes. Controle opera 119 decimal 35, aciona 5554, coteja. Então, 3044, ação e dedicação, chegada a mar e desça para o nível de voo 060. Índia Novembro, chama Aracaju na frequência 120 decimal 3. Sim. 6741, chama em Recife, frequência 126 decimal 0. 1260. Vitor Bravo, isso que é o solo? Tô recebendo 4x4. Vou no 754, solo 50, libere próxima direita via Eco, solo no 21, décimo 9. Estou no 44, nem de voo 060. Trip 5486, chame Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. Nome Oscar, prossiga. Nome Oscar, frequência livre. Ah, estabilizado, Trip 5240. 5240, torre 18 decimal 6. 18.6, boa. Saíra 2733, chamar Aracaju na frequência 120 decimal 3. Três, teve sua data terminada, 5 mil dessa posição, conte. Pi 5240, na escuta. Boa tarde, o Trip 5240 está estabilizado, o Max Rico, baixado, travado. Trip 5240, boa tarde. Pouso autorizado, pista 10, vento 160 graus, 09 nós. Sente autorizado, pouso trip 5240. Para conquista 200, copia? Copia. Autorizado, conquista 200, conforme a rota do plano, decola pista 10, curva direita, arbor, elefa, após direto. Controle opera em 19935, aciona 5535, coteja. Quando pronto, chama em posicionamento no 4. Até o 08. Controle, gol 1600, desça para 2000 pés, ajuste 1012, livre LS, após estabilizar. 2000, livre LS, 612, reportando no sistema de papo. Solo 54, direita via Eco, solo 121, décimo 9. Copiou a informação? 7219, trip 5240, via Eco. Da trip Alfa Kilo Paz 3. Alfa Kilo Paz 3, trip 5240. Tamapá, Tamapá, para Fortaleza 330, estamos aproximando. 2-1 Fortaleza, autorizado 330, via Pêsulo 19, decolar 10, curva esquerda, Momo transição frutia, saída, controle opera 1935, aciona 5563, cotejo. Autorizado Fortaleza 330, via Pêsulo 19, saída Momo transição frutia, decola da 10, curva esquerda, 119, abre o controle, 5563, vai. Correto, me confirma o gate. Gate passa. Quando pronto, só me pus acionamento web 672. Bota pro acionamento, né? Obrigado. Localizado no posto, avistando o voo 1600. Gol 1600, compete aproximação, torre 18 decimal 6. 26 até já. 4-3-1-7-3-1-4-4. Tá, 3-1-4-4, desça para 2000 pés, autorizado LS, é posto estabilizado. Ajuste 1-0-1-2. 2000 pés, autorizado LS, 3-1-4-4. 1600, boa tarde, já avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0 nós. Autorizado, pouso 1-0-0. Quem entender, confirme quem está acima no solo. Diz que 5x5, transmissão agora excelente, autorizado Salvador Cipó 055, decola 17, esquerda, corredor forte, restrito 1000 pés, aguardando liberação do controle. O controle opera 1935, aciona 5541 no cotejo. Frequência do controle. Nove, três, cinco. Quatro que encontra, seu quatro. B. O Vitor Bravo se confirma o PB. Bravo Isque, cotejamento correto, acionamento táxi decolagem, chama a torre 1186, o ajuste 1012. Alfa 1409 para possibilidade de estacionamento. Na 3. Autorizado, sanitário. Na 3144, complete aproximação, torre 18.6. 18.6, na 3144. Vitor Bravo Whisky, ciente, pronto, táxi? Autorizado, reporta para ingresso, pistão no 7, o Vitor Bravo Whisky. Alô, Salvador, passageiro 2230, para posicionamento na mão da capela. Passageiro 2230, para posicionamento. Autorizado, na remoto, seu mitaco. Chamada 2230. O Gol no 600, no solo 04, direita 121, decimal 9. 219, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, ao Santo 3144, passou em Da Serra, Baixada e Travado. Aguarde. Para. 060. 060. Serra Golf, informe tipo de aeronave, procedência e pessoas a bordo. Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, vai reportar antes da Juliette. Gol na meia. Pouso na pistão da 0, 3144. PLB? Mike Serra Gol, reposta através de pai. Mike Serra Gol? Colega do Borré? Livre, ingresso, reporta alinhado e pronto, Vitor Bravo Whisky. Ah, valeu. Vou falar com ele depois, pelo telefone, obrigado. Oscar, Vitor? Informe o pátio. Pátio 3, sim, te aguardo de cópia. Aguardando, Vitor. Taxi via Índia e Alfa, ponto para a torre 18, meias, estado 0012, bom voo. Não no zero, quando pronto, livre decolagem, pista 17, o vento 120 graus, 109. Vento 06, transmissão muito baixa, segue equipamento. 1-806 da Papá, no gate 7, 2-7-3, Aracaju. 806, número 2, para copiar, aguarde. Bem melhor agora a transmissão. Na sua Juliette, gol na 600. Ingresso Juliette para o 02, o gol 600. Confirmando 02, o gol na 600. Afirmativo. Webjet 6721, apenas para a coordenação, estamos esperando o táxi do Embraer da Passaredo e após o mesmo passar a sua retaguarda, tem livre pushback acionamento no 4, ok? Sim, após a passagem da aeronave da Passaredo na retaguarda, está livre pushback acionamento. Confirme a posição da aeronave no momento. Ela vai me chamar pro táxi dentro de segundos. Salto 431 no POB, alterna Salvador, 2h50, tá pronto pro táxi. Não compreendi o POB. 45, táxi via pátio. Enzo e Alfa, ponto espera, torre 18, meia passarei, 2230. Pátio de Alfa, torre 38, meia ponto espera, 2230. Salto Salvador, tanto 3144, de Bruno Eco, já na Alfa. 3144, prossegue Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa até Juliette, tanto 3144. Pode prosseguir para o cruzamento do campo agora? Curva à esquerda, cruza o campo aguardando transferência, ok? Papatango X-ray Oscar Vito, BH220, autorizado, Whisky Uno. Decola 1-0, curva direita, saída da Euleda, pós direto. Controle opera 1935, aciona 5551, Coteje. BH220, da Euleda, 1935. Correto, parte 3 também para acionamento. Tanto 3144, Juliette para 1-0. Juliette pegou 1-0, Gol no 806, Aracaju autorizado 230 via Golf 677. Decola 1-0, curva à esquerda, Puca Aru é a saída. Controle opera em 1-1935, aciona 5566, cotejo. Autorizado 230 via Golf 677, decola da 1-0 com curva à esquerda na Puca Aracaju, 119-355-566 no transponder do Gol 1-0-1-8-0-6. 5566. Quando pronto, chama em posicionamento, confirma o gate? Chamará quando pronto, gate, segue o Gol 1-8-0-6. Sim. Realizando o posto 672-4. Copiado, web, chame táxi. No 924, informa a velocidade indicada. O 35, bom voo. Obrigado, vai chamar o controle 1 no 935. Afirmativo, apenas aguardando o eixo livre. Uma aeronave decolou da 1-7, está cruzando o campo, ok? Papa Alfa 3-2. Salvador, é o Papa Tango Vito Bravo, isso que transfere. Vito Bravo, isso que mantém condições visuais no corredor forte. No corredor forte. Vitor Bravo Isca, sou Tanjo 055. Vitor Bravo Isca, sou Tanjo 055. Prossiga. Vitor Bravo Isca, informa pro ideal. Sim, só um instantinho, o Tango India Bravo. No Tiquet, a sua esquerda ingressando agora no corredor forte, litoral norte. Temos um Papa Alfa 3-2, mantendo o nome e o pés, afastando do aeródromo, ok? Livre decolagem, pistão no zero, vento 1-0-0 graus, 099. Livre decolagem, vento 1-0-0. Mike Serra Golf, visual com campo. Mike Serra Golf, torre 1-8-6. Vitor Bravo, isso que informa, te mato para o pouso. 1-8-6, AB-6721. Índia Alfa 18-6, obrigado.